medo e compreensão, transforma em vítimas. Jovens inocentes, vamos encarar este problema bem de frente. Não tivemos ninguém pra nos orientar, mas conseguimos nos salvar. Ei, pais, parem um minuto, pois estão destruindo seu próprio fruto. O dia a dia separou pais e filhos, e essa amizade é perdeu seu brilho. Pais e filhos sempre distantes, travando um duelo de gigantes. Os pais com a sabedoria e os filhos com que aprende no dia a dia. Mas um filho teu pode estar deprimido, largue tudo isso e vai ser o seu amigo. Os pais têm que vir até nós, conhecer o nosso mundo e ver que estamos sós. Nossos pais têm que vir até nós, conhecer o nosso mundo e ver que estamos sós. Não basta o conforto e a fartura, troque tudo isso por amor e ternura. Se toque enquanto há tempo, pois senão só sobrará um lamento. Pô, eu poderia ajudar, mas como que eu ia notar? Sabemos hoje, mas que nossos pais, como se usa e como se faz para se drogar e conhecer o submundo. Um inferno, um abismo profundo, um mundo que é pura ilusão. Drogas, sexo e a corrupção. Um mundo de monstros e visões. Um mundo de estranhas sensações. Nossos pais têm que vir até nós, conhecer o nosso mundo e ver que estamos sós. Nossos pais têm que vir até nós, conhecer o nosso mundo e ver que estamos sós. Como um local se ceifa aos milhares, na porta do colégio ou no fundo dos bares, onde ninguém consiga ver. A transformação que ocorre com você é horrível. Todo este início é horrível, o começo do vício. Os filhos fazem isso para chamar a atenção, mas às vezes esse esforço é em vão. Os pais são os heróis e os filhos à procura, sem superpoderes, mas com muita ternura. E se você o ama, deixe o orgulho de lado, vá até seu mundo e não fique assustado. Veja como ele corre perigo, mas com calma e amor você o traz consigo. Nossos pais têm que vir até nós, conhecer o nosso mundo e ver que estamos sós. Nossos pais têm que vir até nós, conhecer o nosso mundo e ver que estamos sós. E o que somos e pensamos não é utopia. Fomos chamados de ultrapassados e de outros nomes, mas era pela vida que tínhamos a fome. Não adianta surra e nem restrições. Não pense que seus filhos são os vilões. São vítimas de um mundo cruel, onde as penas são amargas como fel. Então eu digo, se transforma em neurose. O que parece cura acaba em overdose. Não somos conservadores e muito menos puritanos, mas aprendemos muito com o passar dos anos. Que os filhos sem seus pais não são ninguém, mas os pais sem os filhos não são nada também. Nossos pais têm que vir até nós, conhecer o nosso mundo e ver que estamos sós. Nossos pais têm que vir até nós, conhecer o nosso mundo e ver que estamos sós. Tem que vir até nós, conhecer o nosso mundo e ver que estamos sós.